O sol se põe e logo o céu escurece. Com o estresse, o monstro que aqui padece entristece pelo mal que cresce, se prolifera na esfera atmosférica, periférica e frenética. Mas não é só infelicidade na vida do Zé. Deus oferece, né, alegria a quem quer ganhar. Didim com a mão calejada de trampar honestamente, diariamente, de madrugada, engraxando a bota do cara que fica assim, embebetando, tomando chope, suando de monte, com um monte de mango tipo dólar, cheque, cartão de crédito magnético, mas não invejo. Enxergo oasis no deserto, não é miragem, com coragem, tudo pode dar certo. Corajoso de verdade enfrenta até o inferno no inverno, no frio, que é do trecho, não bate queixo por desleixo. Ei, tio, a indigência aqui no Brasil se expandiu a mais de 1000 famílias desabrigadas, e isso só se propaga. Cadê a reforma agrária na senzala? O negro sonhava com a abolição, isso se realizou, não. A lei áurea foi em vão, a escravidão permanece e prevalece, semelhante à das antigas, pois hoje em dia continua bastante terrível por conta do racismo. O negro é oprimido, ofendido, exprimido no espinho. Genocídio, alimentício, é deixar o filho da pátria passar fome. Hoje em um dia, 160 toneladas de alimentos são desperdiçadas no lixo, são jogadas enquanto o povo nas quebradas. Dificuldade passa e uma massa vira bandido. Me lembra o nazismo, o menino desnutrido no mundo zebuíno. Rimo somente a favor da minha gente e contra o regente. Me tornei confidente. Me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, oh. E sem abrigo, o menino rouba e vai pro X. Onde se diz que se constrói a melhor cidade do país. Onde feliz a Beletriz vê sua reality show. E a prefeitura pela raiz, esse mal não cortou, infeccionou a ferida que se localiza com destaque. E quem desvaloriza o que tem pelo crack com fogos de artifício. O traficante anuncia que chegou a mercadoria ao redor da covardia. No exame de balística constou que foi a polícia comedora de carniça que atirou e tirou vidas na justiça. Não é justa com a maioria, ao invés de ajudar, nos atrapalha. Mas ainda se caminha a humanidade sem coletividade, igualdade e vontade de mudar a realidade. Pois há pouca atividade pra tanta promessa, e por causa dessa inércia meu povo tá na miséria. Coisa é séria, mas isso aí não é difícil conseguir fazer as crianças sorrir, brincar, se divertir. Apesar que aqui em Uberaba, a criança que trabalha se der vacilos, homem quadra e vai presa para tomar da capital cebuína. E vem de cesta básica, dá contas tributárias, drogas e armas, e anistia aos canalhas que são venerados, condecorados após matar algum favelado. É errado ser errado, então procure se acertar, sou Lindomar. E apenas pelo certo eu vou cantar e divulgar o bem por esse mundão inteiro e propagar também o hip hop mineiro. Por isso eu rimo somente a favor da minha gente e contra o regente. Me tornei confidente. Eu rimo somente a favor da minha gente e contra o regente. Me tornei confidente. Me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente. Oh, oh, me tornei confidente. Oh, me tornei confidente.